Estou na linha neste momento com o Luciano Barros, ele que é presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF. Bom dia, Luciano. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Luciano, vamos falar de um assunto aí que interessa a questão de fronteira. Consegue me ouvir? Consigo sim. O contrabando de cigarros aqui na nossa região. O IDESF fez um estudo propondo alternativas até ao governo brasileiro para reduzir a questão do contrabando de cigarros? Sim, é interessante que nós, quando pegamos esse estudo, a gente olhou justamente um estudo de um americano chamado Arthur Laffer, da Universidade da Califórnia, e depois ele apresentou esse estudo em Chicago também, que é exatamente a curva de Laffer. E é o que a curva de Laffer fala? Quanto mais você aumenta o imposto de determinadas categorias, ou os governos aumentam das pessoas, o nível de sonegação tende a aumentar, porque há um limite que as pessoas conseguem pagar imposto. E nós ancoramos todo esse trabalho com essa filosofia. E o trabalho foi muito interessante, porque ele aponta que o governo federal poderia arrecadar em torno de 7 bilhões de reais a mais se baixasse o imposto do cigarro só da categoria mais simples. Ou seja, daquela categoria que tem o preço mais barato já. Nem mexeria nas categorias premium do cigarro. E colocaria 7 bilhões nos cofres públicos. É uma forma inteligente de resolver o problema sem precisar da repressão. Agora eu lembro também que na década de 90, início da década ali de 2000, quando foi aumentada, né, começou a aumentar aí o imposto progressivamente sobre os cigarros, a argumentação era a questão da saúde, que você aumentando, né, o preço dos cigarros, aumentando os impostos, você incentivaria a que as pessoas não consumissem tanto esse produto. Essa política, digamos assim, até falhou em razão do contrabando de cigarros? Exatamente, esse estudo aponta justamente para isso também, porque ela pode ser eficiente quando você não tem substitutivo. Isso é controle do tabagismo. Mas, quando eu tenho substitutivo, que é o contrabando, a um preço muito mais barato, acabou o problema. O mercado segue do mesmo jeito. Então, os números mostram que não diminuiu a quantidade de fumantes, e nós temos, sim, diminuiu a quantidade de fumantes formais, e informais cresceram vertiginosamente. E o que é pior, esses informais que cresceram não arrecadam para o sistema único de saúde, não recolhem um centavo de imposto, depois essas pessoas acabam sendo tratadas no sistema único de saúde como fumantes. E não se registra de onde vem o cigarro, a proveniência do cigarro que ela fuma. E esse estudo do IDESF aponta também, faz uma comparação com a questão dos produtos de informática, a questão da redução tributária aqui no Brasil, que acabou batendo de frente com o contrabando? Cresceu a indústria brasileira de informática nesses 10 anos de redução de imposto, ele foi 500%. O governo arrecadou mais, empregou mais pessoas, e o contrabando praticamente zerou. Você não tem computadores hoje sendo apreendidos pela Receita Federal, porque as pessoas compram, eles vão comprar em 10 vezes com garantia no Brasil. E isso aconteceu com o setor de informática. À luz disso também, tivemos esse padrão comparativo. Portanto, da eficiência desse projeto. Portanto, quem quiser saber mais até obter os detalhes desse estudo, esse estudo está disponível no site do IDESF, Luciano? Está disponível no site do IDESF, podem acessar. E tem lá estudos do IDESF na primeira aba, se não me engano, no menu. Você vai ter acesso a outros estudos, inclusive das características da cidade de fronteira, estudos sobre o custo do contrabando, e essa proposta que fizemos aos governos, está recheado de informações aí no site do Instituto. Eu recomendo mesmo que você que está nos ouvindo agora acesse, né, o site do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, muitos dados aí relevantes com relação à economia aqui da nossa região também, sociedade, segurança, enfim, são vários aspectos abordados ali. Luciano Barros, muito obrigado por essa participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvinte.